331, não voe Sagaz. Pro de Sagaz, continua restrito, 300. Afirmativo. 381, informando o término do reboque no portão 5, bom dia, bom dia. Gente. Paulo Salvador, muito bom dia, é o Webjet Whisky Juliette Fox. Prossiga. Whisky Juliette Fox, senhor, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, box número 03. Reporte na saída do pátio 3. Reportará a saída do pátio 3, Fox. Rota 3601, no pushback, acionamento, portão 8. 3 ATM táxi. 3601. Uno 331, chama o centro Recife na frequência no 3325, alterno 251. Uno 3325, 251, igual 331. Também chama o centro na frequência no 288, corrijo, na frequência no 2685, ao término 2545. 1-2-6-8-5, 2545, voo no 476, obrigado, bom dia. Salvador, TAM 3601 para o táxi, tem 167, 3:50, até na Galeão. 3601 no livre táxi, Juliette Alfa, onde espera na minha escuta, 1010. Juliette Alfa na escuta, 3601. Oi, Salvador, bom dia, gol no 021, frente da Foxtrot, autorização do Mão Protocópio. No 021, no Rio de Janeiro, 360, pelo ISO 50, pistola 0, cor à direita da El Leda Bidev, controle 198, transponder 5470. Autorizado 360, Rio, pelo Whisky 50 até Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Groof, Upper Zulu 14. Nada é o Leda. 198 ao controle, 5470, transponder, gol no 021. Correto, chame pronto no 021. 21. Salvador, bom dia, gol 1155, na posição 11, para o Cuxipé, questionamento. Chame táxi, 1155. Autorizado, Cuxipé, questionamento, chama para o táxi, 1155. Bom, Salvador, é o Webjet Whisky Juliet Fox, pronto para ingresso no pátio 1. Autorizado, até o 3, autorizado. Cliente, reiniciando, Fox. Torreta 3601 está pronto no ponto de espera, está no zero. 3601, decolagem autorizada, 80 graus, meia dúzia. Livre decolagem, 3601. 3601 903 198, boa viagem. 198, bom dia. São Salvador, é o gol 1155 para o táxi. 183 a bordo, alterna Campinas com 3 horas e 47 de autonomia. Plan 3601, no contato radar, sub, mantenha 340. Saída da El. 340, 3601, pode voar da El ou Leda? Da El, autorizado. Direto da El, está 3601. Solo Salvador, Webjet, Whisky, Juliet, Fox, reportando término do reboque para o box número 03. Ed. Obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, o gol 1155, pronto, pode contar o 0. 1155, decolagem autorizada, 70 graus, 9 e nós. Pois nada, tem que decolar na 10. Oi, Salvador, é Bichat Whisky e Gilete Índia. Diga. Bom dia, Salvador, Whisky e Gilete Índia, solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio 1, posição 1-1. Reporte na saída do pátio 3. Gilete Índia reportará. 155 ao 08, 198, Boa Viagem. Obrigado, bom dia. Sou bom dia, o nono cinco tempo. Gol no 155, contato radar sobre mantenha 340, saída da EL. 340, nono cinco. No ativo, chama agora o centro de cifra na frequência no 3325, ao término 251. 3325, 251, obrigado, bom trabalho. Capitão em Salvador, eu já de Whisky, Direct Índia, pronto, aguardando na interseção de saída do Pátio 3. Autorizado até o portão 11, autorizado. Ciente Direct Índia. Uno, uno, sigo cinco, chamo centro Recife, 3325, alterno 251.